minhas flores que eu trouxe para entregar. Palavra que caiba no meu bordão, no vento, nuvem de algodão. Quero que você vá, quero que você venha, quero que você está. Quero que você vá, quero que você venha, quero que você está. Quero que você vá.